que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, vou dizer sempre, aquele seu momento pra você dar uma deschavada legal. É, passou a semana inteira ouvindo aquelas... Não, aquelas músicas maravilhosas que você ouve na rua, né? Funk, sertanejo, forró, pagode. É, pelo amor de Deus, cadê a madeira? Pera aí, isola, tá? Bom, você que passou a semana inteira ouvindo essas coisas, vai poder, vamos voltar de novo, senão você não vai poder usar isso. Você não vai poder usar essa coisa. Então a gente continua, tá? É o seguinte, depois vocês vão entender, tá? O programa de hoje é, como eu sempre digo aqui, são os últimos sucessos, tá? Lançamentos, últimos sucessos, porque como eu sempre digo também pra vocês, às vezes o último sucesso é de 2008, é de 2007, 2010, 11, 12, até chegando 13, tá? Portanto, são os últimos lançamentos. Você vai ouvir, ó, ZZ Top, Ishmonash, Velvet Revolver, Smoking Fingers, vamos pegar lá embaixo. O último álbum do Jimi Hendrix, é, que a gente já tocou aqui com exclusividade pra você, é, Dead People's and... Como é que é? Até esqueci o nome. Hell... Não... People, Hells and Angels. Isso. É o álbum do Jimi Hendrix. Inédito, hein, cara? Ele não baixou aqui, não. Tá, ó, a irmã dele que achou as músicas lá e regravou e lançou. Só vocês vão achar que foi uma sessão espírita de rock and roll. Já, se tiver, vocês me avisam onde é que eu vou ver o Jimi. Eu juro que vou, cara. Na boa. Me avisa, hein? Tá? Se tiver site na internet, então melhor ainda. Bom, ó, a gente vai começar com ZZ Top, esses três malucos que na época chegaram a oferecer uma firma que fazia... Vendia, quando fazia parede de barba, chegaram a oferecer $1 milhão para cada um raspar aquela barba enorme. Eles não aceitaram. Eles deviam estar com grana, né, cara? Pô, por R$1 milhão raspa até o dedão do pé, se não pagarem. Deixa quieto, o sovaco então vai na hora. É na hora. Fazer o quê, né? R$1 milhão, cara, o cara eles não aceitaram. Deixa quieto, só o baterista que tirou, né? Agora, né? No clipe de lançamento, esse último álbum foi lançado agora também. Aparece o baterista sem a barba. Bom, a gente vai ouvir ZZ Top começando com Flying High. Vamos lá. I'm in love. She wears high-heeled cowboy boots. Just slam a shot, whatever you got. She walks the line and makes no excuse. She won't have to lie. She likes a charge, as long as it's large. Make no mistake, she got the evil eye. You know it's only single. Staring in the dust and heat. says he says so. All that first class jets, it brings me down, down, down. All that first class jets, it brings me down. To the day I die, American made is the best. one you wanna to your mom. Wanna be bad, living the ride, a rebel gypsy to the day I die. Down on me, it's not the end. You start again, you're Olha aí o Sexson, cara. Eu vi no canal da VH1 lá. Não, VH1, o Death Metal Show. É, lançamento, né? Uma entrevista com o vocalista do Sexson. O cara é muito louco ainda, tá com a cara velha pra caramba. Ele e o Marilyn Manson. E o Marilyn Manson se arreganhando pra ele, meu Deus do céu. Que é isso? É, vocês não conhecem Marilyn Manson? Um dia eu não vou fazer aqui, mas vai cair, ó. Vai cair, porque o cara é muito doido, bicho. O Marilyn Manson é muito louco, cara. Não, não, você imagina um sujeito louco é ele. É, ele se traveste. Cada disco dele, ele tá com um visual diferente. É incrível, o cara tem uma criatividade. Aliás, como meu pai dizia também, muita criatividade cheira a burrice, né? Porque acaba ficando feio, né? Vira mau gosto, não burrice, mau gosto. Você quer criar muito, você acaba ficando ridículo, né? Tem esse detalhe. Agora, cada um tem a sua opinião, né, cara? Gosto e bunda, cada um tem uma. Não tem duas coisas iguais nesse sentido. Olha, Wheels of Terror do Sexson, hein? Não, nem com a couve-flor, nem com ela. Smoking Fingers, The Lover, Outlaws, Born to be Bad, Velvet and Revolver, foi a banda do Slash, tá? Não é mais. Big Machine, Wishbone Ash, que lançou um álbum novo agora, Heavy Weather, e ZZ Top também do último álbum, Flying High. A gente vai pro break na sequência. Se você não conhece, você vai conhecer o Red Lamb. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pamonha, pamonha. Pamonha. Vocês já viram isso aqui? Passaram vendendo pamonha aqui perto aqui do estúdio, tá? Pamonha de Piracicaba, pamonha. É, tangerina aqui, pocã. Não, aqui só tem muitã de rock. Nossa, esquece, né? Você conta isso depois, né? Você deleta isso aí, Marquinhos, pelo amor de Deus. Não é isso não. Bom, gente, ó, é o Classic Rocks de sucesso pra você, últimos lançamentos, tá? Até às 4 horas da tarde, você vai ficar inteirado do que essas bandas estão tocando no momento, os seus últimos trabalhos, tá ok? E como eu disse no finalzinho lá do bloco, se você não conhece o Red Lamb, você vai conhecer agora. Vamos ouvir aí, ó, Get It Up, vamos lá. Classic Rocks. Get off your knees! I got you! Feel young. Make sure I'm the right. Tattoo it on my arm. banda Rats. Olha, cara, é uma das bandas que eu não conhecia, que eu acabei ficando conhecendo através dos meus filhos, que são roqueiros. A gente faz um intercâmbio de rock and roll. Eles me apresentam grupos novos e eu apresento pra eles. Tá covardia, né? Eu apresento Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Iron Maiden. É, eu falo pra eles, ó, vocês estão perdendo de goleada, hein? De goleada pra mim aqui, mas tudo bem. Vale a pena isso aí. Eu conheço bandas novas e eu mostro pra eles as coisas antigas. Tem bandas que eu curto que eles não curtem, cara. É, por exemplo, Beatles. Eu gosto de Beatles, dá pra entender? Roqueiro gostar de Beatles? Pois é, sou fãzaço dos Beatles, tá? E curto Rolling Stones, sou fã do Elvis Presley. É, cara, curta, é um leque bem aberto. Aí chega nos anos 70, AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Aí, meu amigo, é um esculacho. Ainda tem gente agulhada mesmo. Bom, você ouviu o Rats aí, ó. As Good As It Gets. Olha, As Good As It Gets, tá? Dá pra destrocar a língua também. Arch Enemy, esqueci o nome da cantora, cara. De vez em quando acontece, aliás, de vez em sempre acontece isso comigo, né? Uma vez sim, outra também acontece. No Gods, No Masters, o Black Country Communion, que é de Joey Bonamassa e Glenn Hughes. Agora o Joey Bonamassa já saiu da banda, tá? Você ouviu o Smokestack Woman. Tem o Chickenfoot, do álbum 3, que é o segundo álbum, não me pergunto por quê. É Bigfoot, a banda Crocus, a banda suíça Crocus, Better Than Sex, a música mais mentirosa que eu já ouvi até hoje, melhor que sexo, não existe. E Mr. Big, Get the Feeling. A primeira foi Red Lamp com Get It Up. Tá ok? A gente vai pro break, na sequência tem. Não, espero que você vai ver daqui a pouquinho. Classic Rocks. Olha, começando mais um set de músicas aqui, consegui, cara, não falei bloco. É, começando mais um set de músicas aqui no wilsonradio.com com o Classic Rocks, cara. Todo sabadão, aquele horário pra você curtir seu som do jeito que você quiser. No seu celular, no seu aparelho de som, no seu computador. E aumentando o som até o máximo, cara. Deixa distorcer. Rock and roll tem a ver com distorção, cara. Começou assim nos anos 70. Aquele som distorcido no palco, aí todo mundo começou a gostar. É, cara, rock and roll é esse mesmo. Aí depois foram aprimorando, né, cara? O Jimmy Hendrix inventou a guitarra. Já quase me bateram por causa disso, mas continuo dizendo que ele que inventou. Aí deixa quieto. Olha aqui, ó. Uma dica pra você que tá aí no computador, tá ouvindo a gente. Acesse o nosso Facebook aí, cara. Dá uma olhadinha. De repente você pode ter alguma opinião sobre o programa, né? Mandar algum alô pra alguém também. Não tem problema, porque muita gente abre a página pra ver e manda sua opinião. De repente se alguém que você conhece. Ou então se não conhecer, você passa a conhecer, cara. Através do rock and roll. É isso aí. O rock também une as pessoas. Gente boa. É, o rock and roll é gente boa, cara. Na boa. Olha só, anote aí. É www.facebook.com/Classic Rocks Rio Sul Rádio. Tudo junto, hein? Classic Rocks Rio Sul Rádio. Vou repetir. www.facebook.com/Classic Rocks Rio Sul Rádio. Tudo junto. Valeu? Aí você pode ver, acessar aí, ver o que você gosta. Se não gostar também não tem problema. Apertar o que? Eu confirma. Curtir. Apertar o curtir. Pra curtir. Tá ok? Na boa. Legal? A gente vai começar a sequência aqui agora com a 7. A 7. Parece até que espirrar, tá espirrando hoje não. A 7 é a música nova do último álbum. Aliás, esqueci o nome, é o Marcos Braz, né? Marcos Braz e o outro é o. Ih, é o Barruan. Os dois lá estão lá no Rio de Janeiro. E o Marcos Braz é fãzaço do sexo. Não, já viajei legal aqui na maionese. Não foi nem na maionese, não, cara. Você foi. Não, a 7 não é a 7, ele é fã do Sexon, cara. Sexon, toquei aqui. Tá aqui também, se eu não me engano, tá aqui o Sexon, a música nova do Sexon. Se eu não me engano, tá ou não tá? Não tá, não tá, não tá. Pronto, já achei que não tá. Mas não tem problema. Alô pra eles que estão ligados lá na gente, curtindo rock and roll. Isso já é o suficiente pra gente ficar satisfeito. Tá ok? Vamos lá, Sex, Stalingrad. Classic Rocks. We'll be right back. pushed and shoved around, and I've been called by many names. I'm just a love child on the loose, yeah, and it's always been the same.

Well, I hear my train a-coming. Meu amigo, inventor da guitarra aí, ó. James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimi Hendrix, cara, pra gente é o Jimi, tá? I hear my train a coming. Tá? Isso aí também, eu sei que é um cover, agora eu não sei de quem, cara. Tem uma música com esse nome, agora eu não sei se é a mesma música, I hear my train a coming. Agora eu não sei se eles fizeram cover, porque Jimi Hendrix é dos anos 60, cara. Pode ser até que os caras tenham gravado a música do Jimi Hendrix, tá ok? Bom, Iron Maiden, Eldorado, Gotards, I Don't Mind, Gamma Ray, To The Metal, Aerosmith, cara, do último álbum, Freedom Fighter, e Accept, Stalingrad, também do último álbum do Accept, tá ótimo, cara. Trocou o vocalista, o Udo saiu, o Idio, se você preferir, saiu, todo mundo achou que a banda ia acabar, nada disso, conseguiram achar um vocalista excelente, completamente diferente do Udo, e continuou fazendo sucesso, isso é que é bom. Olha aqui, ó, queria mandar um alô também pra rapaziada que tá ouvindo através do mundo todo, cara, que tá curtindo a riosurradio.com, o pessoal de Barcelona, né, estão ouvindo a gente em Barcelona também. Volta e meia aparece ele lá, ele vai e volta. Quando ele tá afim de ouvir rock, ele se liga lá na Rio Sul. A Inglaterra também, como é que é? Fullerton. Eu nem conhecia esse nome nessa cidade da Inglaterra. Fullerton. Você vê, no país que praticamente criou o rock, né, porque é o rock inglês. Vocês me desculpem, né? Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, posso continuar falando? Preciso continuar falando? Pois é, não tô falando mal dos americanos não, de jeito nenhum, cara. Eles nos deram Elvis Presley, e muitas outras bandas, que eu vou citar as outras, porque senão eu vou acabar esquecendo alguma. Bom, gente, ó, voltando aqui ao texto, Falabella, o lance é o seguinte, hein? Ah, tem um cara do Panamá também, não só Panamá também, tem gente da Holanda também, não, aqui. Holanda, onde mais mesmo, cara? Tinha um país... é português, cara, não é em Barcelona, é português. Gente boa, cara, gente boa. Olha aqui, ó, você que tá sintonizado aí fora do Brasil, é brasileiro, tá fora do Brasil, tá ouvindo a gente, entra no nosso Facebook aí, cara, mande um alô lá, ó, repetindo, ó. Hã? A Lúcia Monteiro, ela na Alemanha, né? Tá na Alemanha. Ah, voltou? É, tá vendo? Você que tá fora do Brasil, quer entrar em contato, nosso Facebook aqui, ó, www.facebook.com/ClassicRocksRioSulRádio, tudo junto, tá ok? Aí você pode mandar um alô, tem muita gente ouvindo o programa aí, se inteira, tá ok? Bom, a gente vai pro break, na sequência tem mais ainda, tem mais rock and roll pra você, não saia daqui. Classic Rocks. Olha, e chegamos à saideira, né, cara? Último set de músicas aqui do Classic Rocks de hoje, e olha... Como eu sempre digo no meu programa lá na Rádio Resende, a saideira tá maneira, cara. Pra rimar belo, tá? Tem Kiss, Lira Forte, Lynyrd Skynyrd, Manowar, Metallica, Nazaré, Ozzy. Tá bom, né, cara? Tá muito bom. Vamos começar com Kiss, o último álbum, tá? Que esqueci o nome, pra variar. Eu fico nessa onda toda aqui, acabo esquecendo. Monster. Pronto, lembrei. Monster. Tá? Do álbum Monster, Back to the Stone Age. Vamos lá. And there was like it. Homegrown, she gets me stoned. Oh, and I'm short dressed, yeah, I'm a man. little homegrown. A little homegrown. Oh, talk about a little homegrown. Classic rocks. We'll be right back. I can't bring you back. I can't. você pediu, é isso aí, é o Mr. Madman, Ozzy Osbourne, do último álbum Scream, lançado agora, não me pergunto o ano, 2010, acho que é 2010, é o último álbum do Ozzy, porque agora vai sair o álbum do Black Sabbath, com Ozzy, Tony Iommi, Gizzy Butler e um mané qualquer na bateria, que eu não me recuso a dizer o nome, porque não chamaram o Bill Ward. Tô puto mesmo com eles, a verdade é essa. Bom, anterior foi Nazaré, No Be Monster, eles que voltaram a gravar, né? Metallica, Rebel of Babylon, isso aí foi um EP que eles lançaram agora com músicas que não entraram no Death Magnetic, chamado Beyond Magnetic. E tem essa música, essa versão aí, Rebel of Babylon, que pra mim devia estar no álbum Death Magnetic. Bom, Manowar do último álbum também, Touch the Sky, Leonard Skinner, Home Ground, Lita Ford, cara, olha ela de volta aí, Branded e Kiss, com Back to the Stone Age. Bom, gente, ó, esse foi mais um Classic Rocks, espero que vocês tenham curtido bastante, sabadão de rock and roll é sempre bom. E logo mais, como você sabe, se você for sair, meu amigo, e for dirigir, não beba. Classic Rocks.